Boa noite, sejam bem-vindos à sexta emissão do Colecionador de Sons, um programa realizado por Luís Antero a partir de Oliveira do Hospital para a Rádio Zero. Na emissão de hoje, para além das sonoridades típicas dos chocalhos e campainhas de um rebanho de ovelhas da freguesia de Nogueira do Cravo, em Oliveira do Hospital, daremos igualmente destaque ao trabalho sonoro que o artista francês François-Emmanuel Faudéré editou recentemente na netlabel portuguesa Greenfield Recordings. MP, como o nome indica, apresenta-nos as sonoridades características deste pedaço de terra situado na Índia, em 47 minutos de gravações de campo inalteradas. O colecionador de sons repete no próximo sábado, às 16 horas, podendo ser feito o download integral a partir do site www.luisantero.yolasite.com. Voltamos daqui a 15 dias para mais 57 minutos de gravações de campo e suas narrativas sonoras em viagem. Até lá, fiquem bem e muito obrigado mais uma vez pela preferência. E depois eu vim há bocadito. Oh, porra, já andou com o chá. Já era para mim para atrás, mas não melhor quando. Mas ao bem-vindo, estamos lá em Galil. Olha, então se quiser gravar, está a ver, eu posso é tocar isto devagar para você ouvir. Chocalhos, os outros não, são campainhas. Os outros são campainhas. As campainhas são usadas nas ovelhas. No inverno ou no verão? No inverno. São mais usadas as campainhas no inverno para as ovelhas. Mas a gente usa em qualquer altura, mas normalmente é mais no inverno porque as campainhas não apodrecem tanto como as chocalhas no verão. Os chocalhos embotam-se mais no verão por causa de não apodrecem tanto como é água. E as campainhas é mais no inverno, mas a gente, por exemplo, aqui na nossa zona, por exemplo, em Alvoco de Vargem. A diferença entre estes chocalhos, há uma diferença? Chocalhos e campainhas. Ah, sim. Os badalos dos chocalhos são feitos em madeira? Em madeira, eu faço, é de oliveira, por vezes estão mal feitos, mas eu faço de oliveira, que é o pau mais rico que a gente cá tem. E é por isso é que eu faço, às vezes estão mal feitos, olha lá, este ainda nem serviu, pus aqui há tempo, ainda nem serviu, ainda não andou no gado depois disso, olha, está a ver? Pois, eu pus isto, é tudo em madeira, está a ver? Aqui está um que é de ferro, mas este não é, este trouxe de França até, olha. Está a ver? Este trouxe de França, este chocalho, e por isso é que eu cá tenho. Mas de outra maneira, os outros é tudo em pau, mas é sandália de oliveira. E os outros é em bronze, olha. Tenho aqui, bom, o que imita um imita os outros todos. Por exemplo, este é pequenito, mas tem outras grandes, é claro. E é isto assim, os badalos, está a ver? É muito pasto bronze. É uma vida sem descanso, mas a vida de pastor é uma vida que as pessoas que realmente não estão habituadas e não conhecem, pensam que uma vida de pastor que é uma vida fácil, mas não é fácil. Uma vida de agricultora não é nada fácil, senhor. O senhor está a gravar e está muito bem. Obrigado. Mas olha, eu digo... É importante estes testemunhos para Eu tenho por mim, choca-me por vezes muitas coisas, porque as pessoas que não sabem o que é um animal, nem a agricultura trabalhar na terra, pensam que é uma vida fácil. E nós, os agricultores, só queremos é dinheiro e nada mais. Pois se o senhor vir, a gente não tem... O agricultor não tem um minuto dele para nada. É dia de noite, é toda a hora a gente tem que fazer, ou nos animais ou na terra. A gente não tem um momento descansado. É que ele tem o rebanho de ovelhas ou de cabras, sabe Deus, as dificuldades que eles passam para viver, e tem que trabalhar para governar os animais que têm. Sim, é verdade. E depois a gente nem sempre tem dinheiro, é jeito para se pagar aquilo que é preciso. E depois, bom, aqui... No nosso país, sou obrigado a dizer esta palavra ainda, graças a Deus, no nosso país, nos nossos governadores, que não se paga imposto de terrenos de locações, em locações. A gente pagou a décima, a renda a um fulano qualquer, e não se pagou mais nada. Mas em França ou no estrangeiro, e Deus queira que nunca venha aqui no nosso país, que a gente paga um táxi por cada hectare de terreno que tem dos outros. Sim, é verdade. E então aí, sou de acordo com o nosso governo, que não, nunca tal coisa se lembrem. Sim, é verdade. Mesmo para ele ouvir amanhã, não importa. Mas que nunca se lembrem de tal coisa. Que fazer pagar alguma coisa aos agricultores do terreno dos... Pois isto é unicamente coisa de antiguidade minha. Quer dizer, eu sempre tive gado e sempre gostei de ter chocalhos e capainhas. Agora que tenho poucas. Thank you. porta fora. Thank you. ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ತಗೊಂಡು Thank you. Thank you. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭತ್ತನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. Thank you. Thank you.